vez mais o crime te convida a jogar o jogo da uma de louco. Só nas correrias o inimigo influencia. Fazer o errado, certo por mentiras, totalmente camuflado mais uma vez. A ambição, ganância absurda, faz os moleque descer mais cedo. A sepultura faz o pai enterrar o filho e não vice-versa. Expectativa de vida cai, consequência, bala na testa. Diabo faz festa, comemore sua mansão de dor. A chuva cai e o pai chora com tanto terror. Será que a luz se apagou? Porque aqui só vejo trevas. Senhor da paz, sucumbiu em meio a tanta guerra. Nesta terra onde o mal se propaga como o vírus, qual será a solução? Qual será o caminho pra si livrar dos espinhos, encontrar a luz? Às vezes chego pensando nunca vai acabar, pra sempre carregar esta cruz. Oh meu Deus, venha nos mostrar a verdade, pois o tempo tá passando e talvez possa ser tarde pra livrar os irmãos da cela, os loucos do vício do mundo. Presente eu conheço, mas o que temo é o futuro. Se não houver ninguém, quem é que vem? Quem poderá nos ajudar nesta hora? Armas nem heróis irá adiantar. Quando a trombeta tocar, chega a hora da decisão. Muitos irão chorar, morrendo sem perdão. Será que existe um caminho? Qual será a solução? Se Jesus é a saída, porque não vejo a salvação? Irmãos iludidos, caminhando na contramão. Só que não quero mais meus manos jaz, morrendo sem perdão. A ilusão do dinheiro, carro, mulher da hora, faz os irmãos meter os ferros e descer mais cedo a cova. Consequência de uma escolha, um tanto que infeliz, motivado pela facilidade no crime. Faculdade diz não ter medo de nada, sua segurança carregada. Mas quantos morrem todo dia empunhando armas que não valem de nada? Quando tá de frente pra morte, quando chega a hora, não sobra nenhuma e forte de que valeu. Assalto a banco e carro forte, dinheiro não paga tua alma pro inferno. Passaporte o verdadeiro escudo, mais uma vez esquecido. Sem a bênção de Deus, assim vai mais um bandido. Meu irmão, eu te digo, por mais que não queira enxergar, só Deus é o caminho. Isso nunca vai mudar, só Ele pode libertar, te dá o perdão. Só Ele pode te guiar, te levar à salvação. Nem bem material, nem dinheiro paga a vida eterna. Dinheiro compra tudo, só que a carne volta à terra. E pra tua alma receber o direito ao paraíso, somente tendo fé pra enriquecer o espírito. Somente assim pra tua alma descansar em paz. Dinheiro é armadilha montada por Satanás, pra te ver em Alcatraz, andar na contramão. Quando chegar a morte pro inferno sem perdão. Será que existe um caminho? Qual será a solução? Se Jesus é a saída, porque não vejo a salvação? São meus irmãos iludidos, caminhando na contramão. Só que não quero mais meus manos já morrendo sem perdão. Pra não morrer sem perdão, qual será a solução? A vida do crime, acho que não. Meu compadre, a salvação só tem um jeito doido: se entregue a Deus, se quiser ser vitorioso. Sem religião, sem dar dinheiro pro missionário, se entregar de coração é só o necessário pra viver em comunhão com Deus. Longe do passarinheiro que atenta intima a ir em busca do dinheiro e levar a mansão. Perder a morte, louco da quebra que se mata nos furtos pra sustentar vício da pedra. Numa era de pecado onde muitos não dão valor ao sacrifício na cruz, feito por nosso Senhor em nome do seu amor pela humanidade que aqui habita, pra purificar, restituir. Pois ainda acredita que o homem pode desapegar da matéria, se voltar pro espiritual, dá valor à vida eterna. Se libertar das correntes que aprisionam seu ser, e acreditar que tudo pode, Deus é nome de poder. E a fé é o primeiro passo pra ser feliz. Meu irmão, eu te digo, um terremoto vai acontecer aqui. As muralha que nos prende serão derrubadas e as almas perdidas totalmente restauradas. E no final da caminhada, enfim, a salvação em uma vida condenada, morrendo sem perdão. Aqui existe um caminho, qual será a solução? Que não quero mais meus manos já morrendo sem perdão. Será que existe um caminho? Qual será a solução? Se Jesus é a saída, por que não vejo a salvação? São meus irmãos iludidos, caminhando na contramão. Só que não quero mais meus manos já morrendo sem perdão.